lavar roupa de macho, como tá isso aqui tudo sujo. Olha aqui, Cuscão. Calção tá poluído. Olha aí. Eu devia ter levado esse colete naquela batalha. Ah, enfim vocês chegaram, né? Ô, Elcio, como é que é? Eu procurei pelo clube inteiro, rapaz. Você não sabe que eu tenho que fazer massagem todo dia? Meu Deus, a goleira tá nervosa. Vou aplicar uma injeção nela. Dá. Injeção de macho. Vai cuidar da rouparia, o atleta aposentado. Não, aposentado, mas não sou frangueiro. Olha aqui, meu. Sabe quanto é que pesa uma bola quando chega na mão do goleiro chutada a 15 metros de distância, sabe? 40 quilos, cara. Metade do teu peso. Eu posso te jogar pro alto como se fosse uma bola. Goleiro frangueiro, bota a chuteira no puleiro. Bom dia, por quê? Eu vi, vocês chegaram atrasados 1h30. 1h28. Da próxima vez que alguém chegar atrasado, eu boto todo mundo no olho da rua. E você? Eu? Seu cardeal, será o primeiro, viu? I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Entende? Esse que vos fala Calaveira, entende? Olha só, voltamos com mais um Jurassic Cast futebolístico, entende? Esse que vos fala Calaveira, entende? Tá comigo aqui o ogro Gandula do Jurassic Cast. Gandula, puta que pariu, Gandula. O Miote, entende? Sério, esse filme tem uma frase que eu levei pra minha vida há muito tempo. O cara fala assim, que cara é esse de bidê? Ah, pensei que é quando a mulher lá vira pro cara e fala assim, você é o meu melhor amigo. Friend zone total. Essa ele também levou, hein? É. Ele tá comigo aqui também, é a Jabulani, entende? Hein, Jabulani? Vai tomar no cu. É, o melhor personagem dos filmes dos Trapalhões chama Fumê. Nem precisa dizer quem é, né? Não preciso dizer quem é, velho. Já me fez muito sofrer, eu chorava o dia inteiro. Que tá comigo aqui também é ela, a Maria Juteira do Jurassic Cast, entende? A Melina. E não teria sido melhor ver o filme do Pelé nesse caso. É, entende. Nesse caso, não. Melina, me responda, tu já pegou muito jogador? Nossa, só se for de RPG. Eita, que a merdaiada agora tá numa punheta frenética, velho. Nem queria mais comer. Eu rezava pra São Benedito pra ficar bonito e meu time. Olha só, internet, que eu vou parar de imitar o Edson. Mas eu vou parar de usar aquela voz ridícula, porque até eu tava ficando irritado já com aquilo. Entende? É isso aí, entende. Hoje nós vamos falar sobre Os Trapalhões e o Rei do Futebol, internet. Olha só. Esse filme de gosto duvidoso dos Trapalhões. Pra falar a verdade, acho que nesse programa a gente vai chegar à conclusão sobre os filmes dos Trapalhões. Se você quer saber tudo que nós achamos sobre essa pérola da dramaturgia brasileira, não desgruda daí que nós voltamos logo após os recados do Jaiminho. Cardeal, cardeal, entende? Começou lá no cardeal, meu cardeal, cardeal, não tem nada com falar só com birimbau. Cardeal, cardeal, come farinha e só faz mental. Cardeal. Eu sou um novo castigo. Eu sou de tão mais ou menos. Procure. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Recado recados do Jaime Internéticos rapidinho. Calma, não precisa arrancar a cueca pela cabeça, não precisa querer mandar e-mails raivosos falando que me odeia, que eu sou hidrófobo. Hidrófobo, não precisa, não precisa. É rapidinho, um minutinho. O que a gente tem pra falar agora, Brunão? Precisamos falar que na próxima semana, daqui a 7 dias, na próxima segunda-feira, dia 23, teremos não um, mas 2 programas indo ao ar. Olha só que sensacional. Só no JurassicCast, 2 programas na mesma semana. Ninguém na podosfera faz isso, velho. Teremos um episódio fresquíssimo e novo do Divã do Calaveira com entrevista fantástica. Eu já gravei há tanto tempo que eu nem lembro mais qual o tema. Nem lembro o que. E teremos um novo episódio do Quem Quer Ser um Dinossauro Game Show mais divertido da podosfera brasileira. Quiçá mundial. Quiçá do planeta. Quiçá do planeta. Lembrando sempre que as redes sociais do JurassicCast são facebook.com/JurassicCast. No Twitter, twitter.com/JurassicCast ou @JurassicCast. Temos também o Filmow, que é filmow.com/JurassicCast. E o youtube.com/JurassicCast com nossos vídeos lá. Essa semana deve sair um videozinho também. Acredito que do Non com o Brunão de novo. Eu não! O Non vai aparecer. Vamos ver. Vamos ver. A gente gravou esse vídeo, já deve ter uns 6 meses. Eu nem lembro como é que faz a voz. Precisamos gravar novos, né, Gnon? É, era pra tu ter levado, né, na última vez, mas não levou, ficou de preguiça, com outro pra caralho, sua nas tetas, é assim mesmo. vamos olhar o programa. Fala. O termo back do buceta veio desse filme? É engraçado que os dois bonitões aí estão rindo, mas eles também eram a friendzone, porra. Mas em que momento a gente disse que nós não éramos? É, mas eu tô sacaneando a mim. Mas em que momento eu tive o apelido de back de buceta? Não só um apelido, mas um apelido dado pelo pai. Pelo próprio pai. Gente, é sério, eu nunca mais vou esquecer disso na minha vida. A gente tava na casa do Miotti. Aí ele virou e falou assim: onde é que você tava, meu, Leonardo? Não, eu tava ali com a fulana e a ciclana. Aí ele virou e falou assim: caralho, bicho, tu fica o dia inteiro no rabo de sete dessas mulheres, parece perto de buceta. Velho, pensa numa pessoa que tá passando até hoje rindo. Trapalhões, o rei do futebol. Ô, Bruno, eu quero perguntar pra você uma coisa. Sempre que achei esse filme ruim. Filme merda? Sempre. Não, pera aí. No programa que a gente falou dos Trapalhões e o Mágico de Oroz, eu falei que os Trapalhões e o Rei do Futebol eram uma merda e o Miotti falou que era bom. Esse filme só está aqui porque o Miotti falou que é bom. É, mas o Miotti, ele tem memória afetiva com esse filme por causa do gol de escanteio do Didi. Não tem coisa melhor do que aquilo, porra? Não. Ele bate o escanteio e faz o gol, ele mesmo, porra. Muito bom. Cara, ele faz todos os gols daquele jogo. Até o contra. Até o conto ele faz. Mas o filme é de 1986. Quem é que dirigiu essa desgraça? O diretor é o Carlos Manga. Cara, por incrível que pareça, né? Ele era todo poderoso de novela. Fazia muito novela, fazia programa com Chico Anísio. Ele deu uma entrevista que ficou muito famosa na Playboy, vocês lembram disso? Dele falando como é que funcionava. Questão da dramaturgia no Brasil. As famosas que ele deu a entender que ele comeu, que queriam espaço na novela. Foi mesmo, né? Sabia não. Foi. Era isso aí. É a Carlos Manga, né, cara? Fez muita novela e tatatá. E aí resolveu se aventurar no cinema fazendo os Trapalhões, né? Ele já fez muito filme de cinema. Ele começou, na verdade, no cinema, né? Aquele filme da Atlântida, com o Oscarito. Em 86, os Trapalhões já eram um sucesso absoluto na televisão, com o show dos Trapalhões, né? E o Pelé já era consagrado como o melhor jogador de todos os tempos do futebol. E era natural que esse encontro acontecesse uma hora ou outra, né? Ah, eu acho que, se duvidar, já tinha acontecido até no programa deles da televisão, né? Eu acho que deve ter acontecido. Eu não duvido. Acho muito difícil não ter acontecido. Em 1986, já tinha passado aí aquela época que os Trapalhões se separaram, já tinham voltado e tal. E eu me lembro de assistir esse filme no cinema, cara. Cinema, com certeza. Aliás, todos os filmes Trapalhões vêm de cinema. Entre Trapalhões, que era um ícone da comédia brasileira dos anos 80, e o Pelé é como como eu disse, é natural que chegasse uma hora que eles acabassem fazendo um longa-metragem entre eles, né? O que me impressiona é que foi dirigido pelo Carlos Manga, que eu não sou muito chegado em novela, mas ele é um cara respeitado na televisão, né? Ele dirigiu as maiores minisséries que tiveram no Brasil. Ó, Chico City ele dirigiu, Assim Era Atlântida, do documentário que ficou muito famoso, ele também, se eu não me engano, é um documentário sobre o estúdio, sabe o estúdio Atlântida? Aí ele dirigiu toda a série do Sítio do Pica-Pau Amarelo em 2006. Olha aí, velho, o cara dirigiu coisa pra caralho, meu, acho que gosta de novela, olha aí. Ah, não, sou eu que gosto de novela aqui, né? É você. É você que é o noveleiro. É, sou eu que sou o noveleiro. Provavelmente o que aconteceu de chamarem o Carlos Manga é que ele trabalhava na Rede Globo, provavelmente era amigo ali do Renato Aragão e tudo, e eles estavam precisando de alguém pra dirigir, porque já tinham visto que botar o Dedé na direção não dava muito certo, e aí chamaram ele, cara. É que o Dedé dirigiu os Trapalhões do Mágico de Oroz, né? Foi, aquela maluquice. Aquela maluquice que a gente falou no último programa, que a gente falou de filmes dos Trapalhões. Dedé deve ter falado, não, deixa que eu dirijo, aí alguém falou, não, vamos fazer assim. Não, só fica vamos aqui no filme. Vamos chamar alguém que entende do negócio? Entende nem tanto, né? É, mas o filme não tem nada assim de direção, de não sei o que, são os trapalhões, né, cara? E na verdade tudo acontece por qualquer coisa nesse filme. Mas em todos os filmes dos trapalhões, qualquer coisa acontece por qualquer coisa, cara. Nunca teve uma lógica, velho. Quem ia ver o filme dos trapalhões? Não ia ver pela história. A história era o de menos. Queria era rir das palhaçadas do Didi. Não, na verdade, quem ia ver o filme dos trapalhões queria ver o Munchões da Carice. Não, queria ver todos. Queria ver os quatro um pouco mais, além do que eles passavam na televisão. E nesses eu achei até que o Mussum e o Zacarias estão com pouco destaque, viu? O Dedé também. Fica mais no Didi no naquele... Esse é mais o Didi mesmo. Esse é totalmente Didi. É Didi Pelé só. Opa, Pelé não, Nascimento, entende? Nascimento. E o Edésio. Maurício do Vale, que é fantástico, sensacional. Vem cá, que eu vou te mostrar, que eu vou te comer. Cara, o Maurício do Vale, ele é um homem que atua de uma forma só, né? Ele é. É verdade. Ele faz sempre o mesmo personagem. É por isso que ele não pode fazer papel de bonzinho, porque não encaixa aquele jeito bizarro dele falar, né? Vou te mostrar que eu vou te comer. Gostoso. Sou broxa, mas sou bom de cama. Como assim, né, cara? Como, né, velho? Como assim, né? Sou broxa, sou bom de cama. Eu tenho sou imunidade. Deputado. Sou deputado. Caguei pra sua imunidade. Caguei pra suas imunidades. Vou te comer gostoso. Não vai não, seu bobão. Odiei o filme. Opinião minha, eu não, odiei o filme. Odiou, cara? Não, odiei. É muito chato, é muito ridículo, velho. É muito ridículo. Primeiro que ele mostra mais o Didi. É, os outros ficam só ali de coadjuvante. E os três juntos. Não tem, por exemplo, um destaque pro Mussum ou algum destaque pro Zacarias. Não, tá sempre os três juntos e falando qualquer coisa e aparecendo pouco. Mostra mais o Didi e o Edson, que são duas pessoas que eu odeio profundamente na minha vida, que são dois merdas. São dois seres humanos merdas. O Didi não é o Didi. O Didi, ele tá tentando pagar de galã, cara, nesse filme. Vocês têm noção disso, velho? Esse filme, ele é o cardeal, ele não é o Didi. Ele é o cardeal. E ele não paga de galã, ele tenta ficar com a mocinha, que no fim ele fica na friend zone e acaba aí, né? Que ele sempre ficava em todos os filmes. Não, os filmes. Ela não fica com ele? Ela falou que queria ficar não, com ele, que gostava fica, dele? Não. Ela fala pra mentir pro Edésio. Tem uma hora que ela fala que tá gostando e tal, mas no final ela fica com o cara torto lá com o narigudo. É, o Stallone. O Stallone, que era o goleiro, né? Que é mais engraçado do que o Didi. Não, mentira. Acho ruim pra caralho. Não, ele consegue ser mais feio que o Stallone, gente. Vamos dizer que o Stallone é galã perto desse cara. É, mas velho, anos 80 todo mundo é muito feio nos anos 80, né? Até a Luísa Brunet. Não, a Luísa Brunet não era. Tá pro inferno. Vai tomar no cu. Deixa de ser invejosa. Não, é, recalcada do caralho. Não, tava uma delícia. Inclusive, ela falava até melhor, porque vocês já viram a Luísa Brunet falando. Não, peraí. Isso você tá errado. Ela tá horrorosa. Ela tá muito ruim. A primeira cena em que ela aparece, parece que ela tá lendo, cara. Eu não tô falando ela atuando. Eu estou falando ela falando. Ah, tá. Miotti, bota um trecho da Luísa Brunet falando aí hoje. Foi uma infância maravilhosa. Ótimas recordações, meus pais se casaram muito jovens e foram morar no Mato Grosso para começar uma vida nova. E lá tiveram seus filhos e foi realmente uma infância que eu tenho excelentes recordações. Então procuro mostrar para o meu filho Antônio, que é 9 anos, desde pequenininho, a ter esse contato com a natureza e conhecer de fato as minhas raízes. Cara, é muito engraçado, ela fala igualzinho a moça que faz faxina aqui em casa. Ela fala assim, o negócio vai ficar as bolsas que eu comprei lá em Nova York. O negócio é, você tem que pegar o negócio. Cara, ela fala de um jeito muito escroto. Ela fala tipo o porteiro Zé. É, ela fala tipo porteiro, cara, ela é muito escrota. Dona Valéria, a Dona Valéria. Dona Valéria Evita Beijo. Ela fala de um jeito muito escroto, velho. Muito escroto. E nesse filme, ela fala assim, até como uma pessoa agradável. Não daquele jeito, tipo... Agora vou voltar. Mas é porque ela está lendo, Calaveira. Porque tem um estagiário segurando uma cartolina com o texto que ela tem que ler. Então ela tem que ir devagar pra entender o que tá escrito. Não é falando devagar. Yacht, coloca um trecho dela lendo aí, por favor. Vê por onde anda? Tá cego! Desculpe, mas pega o senhor que esbarrou no meu garçom. A senhora é bem atrevida, sabia? Sabia sim, mas é assim que eu sou e não dá pra mudar. Aninha santa. Pois continue assim. Quando eu for presidente desse clube, você vai perder a concessão do bar. Sério, cara, essa cena é absurda, velho. Fala, a mulher fica, ela fica automática. O senhor vai embora e deixe meus funcionários. É assim mesmo, velho. Quem manda no restaurante sou eu. Aliás, esse elenco desse filme é todo muito ruim, né, velho? É um pior que o outro no elenco desse filme. Tirando os quatro que não são atores porra nenhuma, né? E o Edésio, vai. E o Edésio. Uma coisa que eu gostei desse filme, eu odio, apesar de odiá-lo, mas uma coisa que eu gostei é que ele não cai na mesmice de falar sobre política ou favela, que sempre se falou, é sempre a tríade do brasileiro, né? É política, favela ou bandidagem, né? Ou o Nordeste. É, ou o Nordeste fudido, exatamente, bem lembrado. Os Trapalhões sempre, inclusive os Trapalhões bebiam muito nessa fonte, nessa tríade aí, né? É um filme que fala sobre futebol, que fala sobre um time de futebol, um clube de futebol e quatro retardados que trabalham dentro dele, que são os Trapalhões. TT6... Tava no ápice do plano Sarney. Em 86 era naquela época que você, tipo, acordava, a carne tava 100 cruzados. Ia dormir, a carne tava 300 cruzados. Sabe? A inflação completamente... galopante, né? Pois é, e eles não tocam nesse assunto, né? Isso eu achei legal. Mas eles não iam falar nisso, é filme pra criança, né, cara? Ah, fala, cara. Você vê, o Mágico de Oroz, eles falam sobre a miséria do Nordeste. No Saltimbancos, eles falam sobre corrupção de político. Nesse filme agora mesmo, eles falam de corrupção, só que é só de corrupção do futebol, né? José Lil Goy, cara. Esse é ator, pô. Esse é ator, velho. Tudo bem que nesse filme... José Lil Goy é o presidente, né? Ele é o presidente do clube que acaba de assumir, né? E ele tá um velho babão, né, cara, nesse filme. É, ele tá um velho carcomido. Ele tá terrível nesse filme. Pra quem não lembra aí do José Lil Goy, o que ele fez, Miotti? Ele fez Engraçadinha, ele fez vários filmes daquela época da Porra da Chanchada brasileira. Beijo da Mulher-Aranha. Depois dos 70 ele só fez novela, né? Tem um monte de filme. Fez filme também, né? Mas ele ficou mais na novela. Vela, morreu com 82 anos, né? Morreu em 2003. Ele fez um filme clássico do Glauber Rocha, que é o Terra em Transe. Tem gente que gosta, diz que é sensacional e tal. Eu não curto, acho muito experimental demais. Esse é do Cinema Novo. É, do Cinema Novo. É um clássico do cinema nacional, do Glauber Rocha. Mas ele também tá em dois filmes do Roberto Carlos, cara. Roberto Carlos em Ritmo de Aventura e Roberto Carlos em Diamante Cor-de-Rosa. Ah, todo mundo precisa trabalhar, né? Todo mundo precisa trabalhar. É, não, mas acho legal. Podia estar roubando, podia estar matando, mas aqui trabalhando com o Roberto Carlos. Nessa época fazia sucesso pra caralho. Mas também era o que tinha, né, gente? Vamos dizer. Tem um filme americano, chama Luar Sobre Parador. Ah, com certeza. Com Raul Julia, Richard Dreyfuss e a Sônia Braga. E ele faz um personagem nesse filme. E eu também queria lembrar desse elenco maravilhoso e total do meu querido Milton Moraes. O Milton Moraes, ele fez o clássico do cinema nacional chamado Bonitinha Mais Ordinária. Ele é o Peixoto, velho. Ele é o Peixoto, Calaveira. Ele é o Peixoto, cara. Puta merda, velho. Você também, Peixoto. E não é Doutor Peixoto, não, viu? É Peixoto. Isso. Cara, esse filme, ele é sensacional. Cara, Bonitinho Mais Ordinário é um filme muito bom. Mas esse dá a volta e fica bom. Mas ele é bom por causa do texto do Nelson Rodrigues, que é absurdo. Ah, cara, é o nível do cinema brasileiro da década de 70, 60, 70, 80. É desse filme que a gente tem a nossa clássica participação da Lucélia. Nosso Milton Moraes aí, ele faz o Barros Barreto, que é o inimigo do cara lá. Tem outros também, o Velho Casarré. Esse cara era dublador. Dublava desenho, aquele desenho da Hanna-Barbera, né? Porra, muito desenho mesmo. Na verdade, é mentira. Ele é irmão do Olney Casarré. É, mas os dois dublavam. Os dois faziam dublagem, né? Ah, os dois faziam? É, mas eu acho que o mais famoso é o irmão dele. O mais famoso é o irmão dele. Mas esse cara fez muita novela também, fez um monte de coisa, cara. Todo o elenco é composto por globais de novela. Até porque a internet, o Brasil sempre teve, desde essa revolução do cinema nacional, que começou com o Quatrilho, né? Que foram resgatando o cinema nacional. Mas o cinema antigamente, da época da Boca do Lixo, Cinema Novo, aquele movimento do Cinema Novo, Os Trapalhões, e toda essa leva de filme dos anos 80, cara, eram todos atores de novela. Isso. Sabe quem o Olney Casarré dublou? Não, quem? O Jaiminho. Porra, tá de sacanagem. É o Jaiminho, pô, é ele. É ele aquele mesmo, aquele que quer evitar a fadiga. É ele mesmo. Olha só, tá vindo, gente. O ciclo se fecha. Podemos encerrar o Jurassic Cast. Caralho, velho. The Circle of Life, né, velho? Pelé no cinema brasileiro, velho. Ele tem a melhor cena, de filme de todas as pornochanchadas, de todo o cinema da história. E o Miotti vai reproduzir agora essa cena em áudio. Sem dúvida. É, esse é um clássico. Você é o Pelé? Não, eu sou o Jô Soares, sua piranha. Velho, é muito bom, cara. É boa também aquele do Casagrande. Oh, você é o Casagrande? É, vai dando a letra aí. Oh, é que eu sou virgem e eu queria que você me descabaçasse. É a melhor que também tem. É muito bom. É muito bom, cara. Eu acho bom que ele fala isso e ele joga a arma pro cara, velho. Com os pés, porra. Fazendo um tiriquidum no pé, velho. É muito ruim, cara. Mas o Pelé, ele esteve também no filme com o Stallone. Sim. Fuga para a Vitória. Gente, não, olha o nome também, do né, mas... filme. Não, bosta. Esse filme é um dos piores filmes já feitos, cara. Não só é com o Pelé, mas tem o Stallone e tem o Michael Caine. Michael Caine, que é o treinador. É um dos piores filmes de todos os tempos. Eu não estou zoando. É muito ruim. É muito ruim mesmo, velho. O Sylvester Stallone é goleiro, velho. Ele sempre falou bosta desde esse filme aí, né? Sim. Pelé, uns tempos atrás, deu uma declaração muito infeliz, né? A respeito da Copa do Mundo. Falou pra gente esquecer tudo. Não, esquece isso aí. Não vai levar nada, ninguém a lugar nenhum. Protesto. Copa do Mundo é o momento pra ser feliz, pra todo mundo curtir. O que importa é a Copa do Mundo. O que importa é a Copa do Mundo. Pois é. Em um determinado momento do filme, a Luísa Brunet sequestrada. O Didi está preocupado, querendo resgatá-la dos caras que, inclusive, a estão estuprando. Isso é verdade. Sugere-se no filme. Agora, olha o conselho do Pelé pro Didi. O porteiro falou que arrastaram a Aninha. E anotaram a chapa do carro? Anotaram, tá aqui. Ó. Então vamos lá pegar a Aninha. Espera aí, Cadial. Você tá louco? Estamos na final do campeonato e você tem que dirigir o time. Mas a Aninha tá correndo perigo e eu aqui? Calma, Cadial. A independência está nas suas mãos. Eu sei que a Aninha é importante, mas o futebol também. É impressionante, né, velho? Ele não saiu do personagem até hoje. Não é possível, cara, que uma pessoa fale uma coisa dessa. Não é possível que ele tenha sido escrito, cara. Pelé calado é um poeta. O técnico Jorge Capivara foi demitido. Mas eu acabei de dizer que ele está prestigiado. Assunto encerrado. Quem é o novo técnico, então? Ué, o senhor não é o presidente interino do clube? Se vira. Próximo jogo é domingo, não é? Me encostaram na parede, né? Me deixaram entre a cruz e a caldeirinha. O culpado disso é o Barreto, que demitiu o Jorge Capivara. É um maluco. Só pode ser um maluco. Agora, ele é maluco. Eu também vou bancar um maluco. Peraí, que armação é? Eu vou nomear técnico de Independência o primeiro que aparecer naquela porta. Dá licença? Entra, meu filho. Pode entrar. Pega uma cinzinha aqui, tá? Não entra. Entra. Não entra. Entra sim! Não entra! Entra! Não entra! Entra, Cadel. Pode vir até aqui. Nascimento, o que está sucede? Vem aqui, fica aqui com a gente. Vai ser esse. Esse não. Esse sim. Não! Sim! Não! Sim! Não! Sim! Não! Sim. Não. todo mundo doido? Não. Sim. Não. Sim. Não. Sim. Espera aí, espera aí, Cadê? Espera aí, calma. Você acaba de ser escolhido para técnico do Independência Futebol Clube. O quê? Camisetas do Jurassic Cast, rapaz. Você entra lá em fictioncorporation.com.br e pode comprar as nossas camisetas. Temos camisetas do Doctor Who, logo do Jurassic Cast, Italian Stallion, contatos imediatos e muito mais. Acessa lá! José Ligói, né, que acaba sendo presidente naquele momento do filme, né? É, porque o presidente antigo morreu, né? É presidente de um time de futebol, é bom deixar isso claro. Não. Time de futebol, não. Independência Futebol Clube. Aí o outro cara, que é o Barros Barreto, ele despede o treinador, né, manda embora o treinador, e eles estão sem treinador. E aí o diretor fala assim, ah, é? Então eu vou contratar o primeiro idiota que aparecer aqui por essa janela, aqui por essa porta. E obviamente entra o Didi. O primeiro que aparece é o Cardeal. É o Renato Aragão, que nesse filme ele não faz o papel do Didi, faz o papel do Cardeal. Inclusive, nenhum deles faz Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Não, são outros personagens. São outros personagens. É o Cardeal, o Dedé é o Elvis. Isso, claro, porque será? O Zacarias é o Tremoço e o Mussum é o Fumê. Isso. E agora, Lucélia, explica pro pessoal por que que ele se chama Fumê, vai. Negro! Obrigado, Lucélia. Beijo, querido. Saudade da Lucélia. É porque com as leis sendo aprovadas, a gente vai reduzindo as participações da Lucélia no Jurassic Cast, né? Mas hoje não há problema nenhum da Lucélia falar isso. Tanto que tem uma hora que o Mussum, o Fumê... Isso! Fala isso daí. O Cardeal tá entrando em campo. E o Jorjão tá voltando. O Jorjão que nada, aquele é o Nascimento. Ei, Nascimento. Ele mesmo, rapaz, ele tem de criou. Muito bom. Velho, eram outros tempos, né, cara? Quando era bom. Era uma época que podia zoar com essas coisas. Você podia falar qualquer coisa. Essa é a sinopse. Sai um diretor, o diretor antigo morre, aí o diretor novo assume, que é um corrupto do caralho, e aí os trapalhões trabalham nesse Independência Futebol Clube, e por acaso do destino, o Didi se torna treinador do time, e acabou. E com isso, ele começa a ganhar os jogos. Tudo gira em torno do quê? O pessoal tá querendo que o Didi afunde o time mesmo, porque ele, vou pegar qualquer Zé Ruela, o time afunda. O meu ego do diretor, eu falei que não era pra despedir o outro treinador, e ele acaba, tipo, saindo vitorioso em cima do outro que despediu o treinador. E era isso a plot, era tentar ferrar com o Didi, e o Didi tentar ganhar os jogos. E assim, as táticas nazistas do Didi eram muito boas. Não é tentar ferrar com o Didi, o Didi não tinha nada a ver com isso. Era o diretor querendo ferrar com o outro. Só que assim, se o Didi perdesse, um ia se dar bem. Se ele ganhasse, o outro ia se dar bem. E o Didi tava ganhando jogos, né? Então... E aí começaram a armar pra cima dele. Aí queriam matar o cara, fazer um monte de coisa. É, matar daquele jeito, né? Por falar nisso, tem uma cena que, né, igual de atuação, que é a hora que o óleo tá caindo do carro lá do Didi, né? Aí o Pelé tá atrás com aquele Fusca dele. Nossa Senhora. Aí o Pelé fala, para aí, gente. Eles pararam o carro e o Pelé continua falando, para aí. Caralho, muito ruim aquilo. Não, o melhor é isso. O melhor é que se o carro estava com problema no freio, como é que eles pararam? Como é que eles frearam, né? Pois é, começa daí. E os planos mirabolantes, né? Do nada, vamos matar todo mundo. O que que você faz? Tira o óleo do freio. Como é que o carro para? Não se sabe. Aí, não, vamos sequestrar aqui a Aninha, que ela tá achando que a gente tá querendo matar o Didi, tipo, do nada. Gente, nessa época era moda caralha. É porque é um complô, só que não explica da onde saiu, por que foi, como é que chegou nessa... Eu vou ser sincero, eu não entendi esse filme. Eu não entendi isso, mas você tem que entender, cara. Entendi, cara. Eu não entendi. Eu sei assim, o Edson é muito chato. Ele é muito chato, ele é irritantemente chato. Ele é um repórter, né? Ele é o Nascimento. É, não, ele vira e fala assim, eu não sei nada de futebol. Então, a parte que ele vira e fala assim, eu não sei nada de futebol. É, falou, não sei nada de futebol. É humildade, é que ele é humildão, pô. É, não, ele é humilde pra caralho, entendeu? Humilde pra caralho. Tem que falar da intriga amorosa, que é a Luísa Brunet, que naquela época tinha despontado como uma top model. E, cara, ela é muito linda. Ela é bonita mesmo, né? Ela é bonita até hoje. É impressionante que a Luísa Brunet, ela chegou numa fase da vida que ela começou a envelhecer. Ela ficou mais bonita. Ela começou a entrar no efeito de Benjamin Button. Ela começou a ficar mais nova. Isso, ela tá mais nova que a filha dela, cara. A filha dela é horrorosa. Nossa, a filha dela parece uma macaca de feira. E ela tá bonitona, cara. Não sei se vocês sabem, vocês conhecem a história da Luísa Brunet, que ela era empregada doméstica? Caramba! Hein? A Luísa Brunet era do empregada doméstica. Mentira, te véio. Juro por Deus. Não. Eu tô falando, cara. Eu não dou essa sorte de arrumar uma empregada dessa. Não se fazem mais empregadas domésticas como antigamente. Para ajudar os pais, depois da mudança do Rio de Janeiro, a Morena teve que trabalhar como empregada doméstica aos 12 anos de idade em uma casa de família. Tá certo. E aí ela estourou nas passarelas, né, como modelo, porque a Luísa Brunet era muito linda, gente. Ela é até hoje, como a gente tá falando. Mas ela era um fenômeno, cara. Ela era linda demais. Ela compunha exatamente aquilo que se esperava da mulher brasileira. Morena, gostosa, peituda, bunduda, mas no tom certo. Ela era muito gostosa. Caralho, eu era tarado na Luísa Brunet. E aí, óbvio que ela acabou sendo escalada para vários filmes. Entre eles, esse é a pérola dessa obra-prima que nós estamos falando hoje. Na verdade, filme só tem esse. Ela só fez isso de filme. Depois ela fez novela. Ela fez novela, né? Fez novela, comercial, mas filme mesmo foi só esse. Ela fez Araponga. É verdade. Araponga era bom. Araponga era sensacional, Miotti. Araponga era o detetive, né? Era o detetive. Aquele seriado da Globo. Era um seriado que o Tarcísio Meira... Isso. Era tipo um detetive particular... Comia geral. Enfim, é a gostosa... Ela faz a Aninha, ela é a dona do bar ali, do clube, né? Do restaurante. É, que o restaurante isso, é terceirizado. Isso, ela é dona do restaurante do clube. Que é sempre aquela coisa, plot que se repete em todos os filmes dos Trapalhões. O Didi é sempre aquele romântico, apaixonado, que quer ficar com a menina, mas a menina não dá bola pra ele, que acaba sempre preterindo ele por um bonitão, né? É, na verdade, ele sempre é aquele amigo que ajuda, que a mocinha acaba gostando, confiando, e usa ele pra chegar pro bonitão e ficar com o bonitão no final. É sempre assim. Ô, Miotti. Fala. Te lembra alguém? A diferença é que eu peguei, né? Tu pegou quem? A Luísa Brunet? Luísa Brunet. Uma hora tu se deu bem, né? Ué, o Didi também se deu. Tem um filme não, que ele se dá bem? Eu nunca vi ele pegando ninguém. Não, no Casamento dos Trapalhões ele pega. Ele se dá bem. Ele se dá bem. Ó, oh, ele pega a Princesa Xuxa, tá? Ele pega a Xuxa? Ô, oh, rapaz, e como? Ai, Brasília! Ai, que lindo! Todo mundo fala dos Trapalhões, que era muito legal e tal, não sei o que, e realmente era. A série que passava na Globo ainda é muito boa, de um período principalmente da década de 70 e início da de 80. Até praticamente quando o Zacarias morre. Até eles se separarem, eu acho. Não, até o Zacarias morrer era legal. Não, é. Sim, mas aí é mais o nostálgico, porque dá uma caída, entendeu? É, dá uma caída, é verdade, é verdade. Então, dessa época, antes deles se separarem, era muito bom, era muito engraçado, as esquetes eram muito boas, o Didi era muito engraçado. E era politicamente incorreto. Isso que era legal, porque... E eles se zoavam, assim, de uma forma pesada, e era isso que dava a graça do seriado. Eu acho que era isso que dava a graça nas sketches que eles faziam. A gente sempre lembra dos filmes Trapalhões, mas a gente tem que pensar uma coisa. Cara, isso tudo é dentro da nossa cabeça. É tudo memória afetiva, porque os filmes Trapalhões são ruins. São ruins, mas são ruins de doer. De com força. De com força. É muito ruim. Esse dos Trapalhões, esse do Rei do Futebol é muito merda. Só tem dois que se salvam, na nossa opinião. Que é o Alto da Compadecida e o Saltimbancos. E eu acho que principalmente o Saltimbancos por causa da música. O Saltimbancos é bom de história e de piada também. Eu gosto do Casamento também, eu acho legal. Não, Casamento é horrível. Não, eu gosto. Eu gostava de um chamado Os Mosquiteiros Trapalhões. Eu gostava. Esse eu não lembro. Eu tenho que ver de novo, mas eu gostava muito, cara. Eu morria de rir. Inclusive, eu vou dizer aqui, eu tenho todos os filmes Trapalhões aqui que eu gosto, que eu sempre gostei. Eu tenho todos na minha coleção. Não tive coragem de assisti-los todos de novo, mas é bom. Ah, tem um outro filme deles bom também, que é O Mundo Mágico dos Trapalhões, que é tipo um documentário. Ah, mas aí é o documentário deles da vida real. Isso, que conta a história de cada um deles e tem várias esquetes do programa, várias esquetes de alguns filmes e tal. Esse vale a pena, cara. O Mundo Mágico dos Trapalhões, é muito legal. Tem uma coletânea deles que vale a pena agora também, que foi os DVD que foram lançados há alguns anos atrás, com várias esquetes, né? É, mas ele podia ter sido muito melhor, porque eles podiam ter pegado mais coisas dos anos 70 e do começo dos anos 80 e deixaram pra botar coisa do final dos anos 80. Se duvidar, tem coisa até do Didi com Jacaré nisso aí. Não, tem não. Tem coisa do Trapotel, mas do Didi com o Jacaré, a turma do Didi não tem. Pois é, mas mesmo assim eles podiam ter caprichado mais nesse negócio. É bom, não tô dizendo que é ruim, mas ele podia ser bem melhor. melhor. É, já já as pessoas vão começar a perceber que os Trapalhões, pelo menos a questão dos filmes, não era tão legal assim, não. Mas não é legal hoje, esse que é o problema. Porque assim, também a gente, quando viu isso, era criança. Quando a gente é criança, qualquer pastelão... Não, aí não. Aí eu tenho que discordar de você pelo seguinte. Os filmes dos Trapalhões, eles carregavam a indústria de cinema brasileira naquela época. Isso é verdade. Mas eu tô falando assim, a questão de ser bom ou ruim. A gente ia assistir porque a gente era criança. Por exemplo, eu lembro que eu, pô, adorava ver, sei lá, o Didi dando tapa na cara do outro, o outro caindo, o Mussum dando a sambadinha. Eu acho que isso que me faz achar meio que filme maravilhoso, que não sei o quê, porque eu ri pra caralho. A gente assiste hoje, ou então até mostrar pra uma criança hoje, sei lá, da mesma idade que eu tinha quando eu assisti, pra falar, nossa, é isso que você dava risada? Mas é a época. Então, é a época, sabe? Eu concordo, mas a questão é a seguinte, olha, eu vou falar minha experiência. Eu, hoje, desse tipo de coisa que você falou, eu ainda rio. Porque nesse filme dos Trapalhões, o filme começa, tá rolando um jogo de futebol, e eles estão lá, e aí o Didi vem e toma 3x4 porrada, não sei o quê, e aí eles vão bater a falta. E aí o Mussum chega assim e fala assim, é o Potresto! E ele vê dois caras gigantes, e fala assim, ah, é? Aí ele, é, não, eu só gosto de protestar mesmo, né? Eu sou protesto. Aí, daqui a pouco, o Renato Aragão vai cobrar a falta, e aí eles começam a tampar na porrada a galera, e aí o Mussum dá uma banda em dois caras, velho. Uma banda em dois caras. Eu morro de rir, velho. Não, é da hora que o Didi vai cobrar a falta e dar um chute no saco do outro. Ah, eu ri da torcida. Que torcida era aquela, né, velho? Com uma história de madeira batendo no chão, que nem um bando de macaco louco, velho. Então, mas eu falo assim, o filme ele é legal por algumas coisas isoladas. No conjunto é uma bosta. E assim, a diferença é que quando a gente era criança, o filme inteiro era bom pra caralho. E hoje a gente vê, tipo, é pontual. São coisinhas que você pega que são boas dentro de uma grande bolo fecal, não, sabe? Não, mas é que eu tô te falando. Eu discordo de você porque o sucesso dos Trapalhões não era por causa das crianças. Era por causa dos pais. Era geral. Os Trapalhões, ele fazia audiência, ele tinha audiência. Tanto com crianças quanto com os adultos. Eu sei porque na minha casa, eu assistia, tipo, o pessoal mais velho, adolescente, todo mundo se reunia no domingo, 7 horas da noite, e via, tipo, tava correndo na rua, tava, sei lá, 5 para 7, todo mundo roubando, parava. Tava roubando, né? Vocês estavam roubando. Saía do farol. Eu gosto da Mel, que ela admite que ela vem da favela, sabe? Saia do farol e parava tudo e todo mundo assistia. Desde a minha avó, todo mundo parava, assistia Trapalhões, todo mundo gostava. Era assim, sabe? Não é que, por exemplo, segmentado que nem é hoje, sabe? Que cada um tem uma televisão, cada um vê uma coisa no tablet, no celular. Ninguém acho que mais se reúne pra assistir alguma coisa. O Didi vira treinador lá do Botafogo Futebol Clube, e aí, o que acontece? Independência vai se fuder. Aí tem a cena, cara, que é sensacional, que aí eles vão pro primeiro treino. Nossa, é muito bom. Mas os métodos do Didi são, ó, acho que é soltar os cachorros pros caras correr, é soltar a galinha. Aquilo ali é o treinamento Rock Balboa, pô. É verdade, olha aí. No segundo filme. Os treinamentos mais duros, assim, é que formam os verdadeiros campeões. A gente já aprendeu isso no Rock. E a pressão psicológica e a motivação que o Didi dá no jogo ali. Ah, eu trouxe aqui as suas mulheres, as suas namoradas, as suas noivas, e todas elas lá no ônibus. E eu trouxe as filiais também. Os caras, oh, tá louco ali. Ó, tão lá no ônibus. Aí, tipo, um ônibus longe, só as mãozinhas, assim, das meninas de fora. Aí ele ia lá, ó, se perder o jogo aqui, eu dedo todo mundo aqui, vocês vão dormir tudo no sofá. E os caras, oh, tipo, 4-0 no adversário. Caralho, né, velho? Modelo nazista de futebol. Vou clube, trazer, né, cara? As filial. Aí acontece uma cena que eu acho fantástica, velho. É a cena que prova que esse filme foi feito nos anos 80. Eles ganham o primeiro jogo e aí vão comemorar na boate do Sargent Telly, velho. É mesmo. Não. É mesmo. E eles ficam fazendo lá aquela musiquinha, o sambinha do cardeal, cardeal, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, cardeal, cardeal. E o Renato Aragão, velho, ele quase morde a bunda de uma mulata uma hora lá, velho. É, ele fica ajoelhado, rezando. É filme, em teoria, para criança. Por isso que a gente é assim, cara. Por isso que a gente ficou assim, velho, anos 80. Gente, olha só, mas a gente tem que estabelecer uma coisa. Isso não é anos 80, não. Isso é anos 80 e 90. A televisão brasileira e o cinema brasileiro, eles não tinham discernimento desse tipo de coisa. Tinha não, a cara. Gente foi criado com um programa chamado Domingo Legal. Não. Antes do Domingo Legal, a gente foi criado com um programa chamado O Show da Xuxa. Mas eu acho que o Domingo Legal foi o ápice. É, foi o ápice. Mas o Show da Xuxa acostumou a gente a achar isso natural. Porque a Xuxa aparecia, cara, com cada roupa, velho, que era inacreditável, velho. Mas eu acho que o Domingo Legal, ele foi pior, Bruno. Porque o Domingo Legal, olha as pérolas que nós já tivemos no Domingo Legal. Concurso de camiseta molhada. Porra, rapaz. E eu não estou falando de concurso de camiseta molhada do tipo um boneco. Não, gente. Eram mulheres de peitos durinhos, as coisas mais tesudas do mundo. Gigantes. Sem sutiã. Não, durinho, velho. Daquele peitinho gostoso. Mas era pequenininho. Não, era um peito legal. Era peito maneiro. Era um peito, porra. Cara, as mulheres sem sutiã, de camiseta branca e os competidores ganhavam quem botava o bico do peito da mulher aparecendo mais rápido. É verdade. Era isso daí. A gincana. Tinha a prova da lama, que era aquelas mulheres também de biquíni. Isso. Ganhava quem tirava toda a lama. Toda a lama da mulher, que nossa, era só um pretexto pra filmar a mulher. A gente tinha também nessa época, era aquela de estourar bexiga no colo do outro. Bexiga, você é de frente, depois sentava isso, no colo. Isso, que a mulher sentava como se estivesse trepando no cara. Gente, isso tudo passava meio dia. Então assim, nós fomos criados nessa época, cara. É. Tinha ereção do Van Damme ao vivo. O pau duro do Van Damme às 2 da tarde. Por causa que a Gretchen, que naquela época ainda era a Gretchen, não era o tio Roy da família dinossauro. Isso. Ela começou a esfregar aquele cuzão dela no pau dele. E eu não estou de sacanagem, ela esfregava. Igual essas piranhas do funk, ela esfregava e o Van Damme se esfregando. O Gugu, doido pra chupar aquela rola, e ele ficava apontando, babando. Nossa, olha o pinto dele. E nossa, deram quente na ereção do Van Damme, gente. Cara, de repente, o Van Damme não aguentou, ele ficou com a bisnaga dura. E eu vou falar com a bisnaga de respeito, de lado. E ele tentava disfarçar, e o Gugu tirava a mão dele da frente e ficava assim, olha! Gente, olha o pau duro do Van Damme! Delícia! Vocês entenderam por que eu sou assim? Velho, o Van Damme, ele fez espacate sem abrir as pernas, velho. De tão grande que era a pica dele, parecia que ele tava de espacate, assim. Pois é, cara. Então, assim, essa era a realidade, entendeu? Muito sofrer, eu chorava o dia inteiro, nem queria mais. Eu tava falando das mulatas do Chargentelli lá, que era maneira aquela cena, pô. E tem a melhor música do filme, que é do Cardeal. Que a gente vê ali que o Mussum mandava bem pra caralho no samba, velho. O Mussum tocava muito. Cantava e sambava como ninguém, velho. Ele sambando é muito maneiro, velho. Serve pro bem, nunca serve pro mal. Cardeal. Derruba a cartola na cara de pau. Cardeal. Da nossa equipe ele é o maioral. Cardeal, cardeal. Não liga pra mim que troquei o ramal. Cardeal, cardeal. Começou lá no meu quintal. Cardeal, cardeal. Não treina com bala, só com birimbau. Cardeal, cardeal. Santão, por favor. Negócio seguinte. Mas bicho, tu é a cara do Nascimento? O seguinte, hoje não pode nem bobear, nem mancar no jogo de hoje. Porque bobeou e mancou, acho bom nem voltar pra cá. Não entenderam, claro? Vai dar uma espiadinha naquele ônibus ali, pra entender melhor. Um, dois, três, quatro, cinco. Entenderam agora, né? Seguinte, o jogo de hoje eu convidei pra dar clima, pra dar mais fogo a você, as suas gatinhas, as suas namoradas, as suas noivas, as suas mulheres e as suas filiadas. O quê? Pega a manta, chega mais. Pega a manta. Olha, as filiais vão sim, mas muito discretamente, tá? Dá uma espiada só pra aquele ônibus ali. Chega, chega, chega. Já viram, né? Se não jogar bem hoje, eu escancaro e vai todo mundo dormir no tapete da sala. Internet, tô aqui pra falar das canecas Jurassic Cast. A caneca mágica do Rock, a Thundercats, a DeLorean da Belina. Tudo lá na TheMagicBox.com.br. Entra logo, senão eu vou jogar laranja na tua casa. Mostra na Espanha o que eu já sei. Mas voa, voa, canarinho, voa. Tem uma cena ridícula, que assim, ela tá inútil no filme, que é aquela cena do garoto estilingue. Isso, eu não entendi essa cena. Vai ver, aquele moleque era filho de alguém que prometeu que ia aparecer e botaram uma ceninha lá pra ele falar, porque não faz sentido nenhum pro roteiro, não faz sentido nenhum. Não faz sentido essa cena, que não faz menos sentido ainda é a frase final dele, do Didi, que ele fala assim, é isso aí, brasileiro quer levar vantagem em tudo. É. Não faz sentido essa frase com o contexto do moleque com a tiradeira, velho. Como assim, velho? Que vantagem tem dar pedrada nos outros? Eu não entendi, cara. Bola rolando, e o mundo se encantando com a galera delirando. A entrada do Independência Futebol Clube lá, eu acho que é a entrada por Cristo Redentor, cara. Não tá parecendo? Lembra um pouco mesmo. Olha lá, a Luísa Brunet sendo sequestrada do seu incrível Fiat 147. E a mulher sequestrada é levada pra um galpão e aí... É, porque essas intrigas todas, elas acontecem porque, como vocês falaram, né? O Didi é o treinador do Botafogo e o Cartola tá, né, tá querendo tirar ele de lá, né? Tá querendo fazer com que ele perca, né? Isso, e aí fica o tempo todo rolando essas intriguinhas e vai lá e não sei o quê. Primeiro tentam matar. Depois eles têm o maravilhoso plano de sequestrar a dona do restaurante, que acham que é o par romântico do Didi. Mas na verdade, o que acontece? É porque o roteiro brilhante fala o seguinte: Nascimento, que é o Pelé, ele começa uma campanha pra que o Cardeal vire presidente do clube. E aí o presidente do clube fica puto e fala, não, você tem que matar ele. E aí o Edésio, que é o Maurício do Vale, começa essas tentativas de matar os caras e tal, não sei o quê. E aí, lá na frente, o Cardeal ainda continua ganhando os resultados, ele fala assim, ó, o próximo jogo é a final, é a última do campeonato, se a gente ganhar, eu me candidato a presidente. E aí o cara falou, ó, a gente tem que forçar alguma situação aí pra eles perderem esse jogo. E aí eles resolvem sequestrar a Aninha, Luísa Brunet, o Cardeal fica sabendo, e aí ele fala, não, vamos atrás dela, e aí vem aquela cena lá que o Pelé fala, o importante é o futebol, entende, e tal. Deixa fala, essa Didi. Mulher pra lá. Eu sei que estão estuprando a Soninha, eu sei que estão passando a piroca nela, mas o futebol é mais importante, entende? Vamos esquecer essas coisas, Cardeal. Só que aí eles resolvem o Dedé, o Fumê, o Zacarias. E toda a reserva do Botafogo. E toda a reserva do time resolvem ir lá pra ver se acham a Luísa Brunet, né? Enquanto o Cardeal tá no Maracanã na final. Tem uma hora ali que o Zacarias faz um negócio, né? Que tem a ideia de enganar os caras. Que ele se baseou com certeza no Banzé no Oeste. Ah, é? Que chega um carteiro lá pra entregar o pacote pro pessoal. É mesmo, velho. É igualzinho. Ele tinha que disfarçar a voz e a cara. E aí ele tira a peruca e faz a voz natural mesmo dele, de Mauro Gonçalves, né? É, oi, tudo bem? Tem algum falando aqui? Grosso, assim, tal, não sei o quê. A parada é tão tosca, você tá recebendo um Sedex no meio de um cativeiro. É, pois é. Né? Tipo, tu tá lá interessado com o Abílio Diniz. Tá lá com o Abílio Diniz preso. Aí o cara vira e fala assim, ô, um Sedex 10 aqui pro Paulo Pereira. É tu? Só eu sim. Entendi. E a mulher tá amarrada. A mulher tá, tipo... Ela tá, frente da velho, porta. A parada é um calabouço. Eles estão dentro de um calabouço. E a Luísa Brunet está com os peitos pra fora. Eu não estou exagerando. Vocês viram que tem side boob? Sim, tem um mega side boob. Não tem mamilos. Não, tem mamilos sim, quem disse que não tem. Pelo menos na versão que eu vi aqui, não dá pra ver direito. É, porque você não olha do jeito certo. Calaveira viu a versão do diretor. Oxi, né, o quê, doido? Olha só, o filme é tão tosco. O filme é tão escroto. A década de 80 é tão escrota que o filme sugere que a Soninha foi estuprada. É muito escroto, velho. É Aninha. É que se foda. O nome dela. É muito escroto, velho. O homem in prison, né, velho? Ela tá estuprada, acorrentada. Nunca vou dedurar. Vocês vão perder. Ela ainda fica desaforando lá o Maurício do Vale. O Maurício e do ela Vale fica tá com meia lapa de bunda de fora. Tá peladinha, cara. Não, peladinha não, Calaveira. Ela tá de roupa rasgada. A roupa dela está rasgada. Aparece meia bunda e um side boob maneiro. E é durinho, hein? Total. Caralho, você viu, velho? Como? A Melina chega e fica escalada. Só não pede, não vi esses filmes, não vi essa recal... porra aí, não. Ah, recalcada do caralho. Essa aí. Isso aí é recalcada da porra. Tinha 20 aninhos, pô, nessa época. Que isso? Ô, rapaz. Que isso? Ô, aí, se acalme. Né? Espera o programa acabar, bicho. Você vai aí, depois você vai no FapFap lá no Sky. 000. É, 000. Beleza, valeu, vou fapar muito. Sorrisinho da Sky. Vou fapar até o talo. Vou fapar até o talo. É o sorrisinho da Sky. Garoto. Isso aí, da poltrona. Mais um cliente satisfeito. Não há quem possa. Eita, espadão de ouro. Eles conseguem salvar a Aninha com esse plano mirabolante de se disfarçar de carteiro, entregando o Sedex no cativeiro. Porrada come solta, todo mundo dá tapa em todo mundo. Você vê assim a coreografia do Pelé dando tapa na cara dos bandidos, que é maravilhosa também. E aí eles salvam a mulher, tipo, voltam pro jogo. Incrivelmente, o jogo ainda tá acontecendo. E eles têm que mudar o placar de 4-0. Tá 3-0. Fica 4-0 depois. Tá 3, mas aí o Didi entra em campo junto com o Pelé, que tá de goleiro. Isso que é mais escroto. Não, peraí. Sabia que o Pelé já jogou de goleiro? Já? E agarrou pra cacete já, profissionalmente. Teve um vez que um jogador foi expulso, o goleiro, aí tinha que colocar alguém no gol. Colocaram ele e não deixou uma bola passar pro gol. Olha só, então botaram ele ali de... Não foi ao acaso. Não foi ao acaso, goleiro. Não. Um dos jogadores é machucado, não é isso? Não, na verdade, estão com 9 jogadores. É, o goleiro foi expulso. O goleiro foi expulso. Aí o Pelé, incrivelmente, chegam, ainda no segundo tempo do jogo. Aí o Pelé entra no gol, o Didi vai pra, sei lá, ser atacante. Entra mais uma galera lá. Não, faltou uma coisa. O Pelé entrou no gol porque tem um garoto lá que tá jogando o time que é a cara do Pelé. É. Porra, o cara é igual ao Pelé. Não é nem parente dele. E o Didi chama a hora e fala isso. Cara, puxa, tá a cara do Nascimento aí. É igualzinho, cara. Eu acho legal que, assim, que campeonato é esse que você pode botar qualquer cara pra jogar, né? Não, qualquer um. E outra, técnico jogando, o cara que é jornalista foi para pro gol do time, nem titular do negócio ele era. Mas sério que vocês estão falando isso num filme que a tática do cara é soltar cachorro pro time correr? Não, isso é a parte mais crível. De soltar cachorro, levar amante pro futebol, é normal, sabe, cara. Sabe o que eu mais gostei desse filme? Fora a hora que ele acaba, na hora que aparecem os vilões desse filme. Ah, sim, os cartolas, pô. Exatamente. Como é que eles se apresentam? Os cartolas se apresentam do seguinte, como é que você sabe que eles são cartolas? Todos eles estão de cartola, pô. Isso. Sensacional. Eles entram no negócio assim pra dar um esporro. Aquele esporro generalizado, sem sentido nenhum, né? Só pra dizer que eles são maus. Eles dão um esporro do caralho, de graça. Aí ele sai, aí o Mussum vira e fala assim: não falei que os cartolas podiam aparecer a qualquer momento? É um atrás do outro, aquelas cartolinhas, hein, cara? Eu achei isso tão lúdico. É bonitinho. Brasil, Brasil, Brasil, a taça do mundo. Sei lá que ele entra, e aí ele começa a jogar, e ele faz um gol contra ainda pra melhorar. Já entra no jogo fazendo gol contra, né? Aí tava 3-0 e vira 4-0, né? E aí depois ele começa a fazer... Os gols que o Pelé não fez nas Copas. Os gols... Exatamente, cara. Quais são eles, meu? É o gol do meio de campo. O gol que ele dá aquela meia-lua no goleiro sem tocar na bola. É o drible da vaca. É, mas sem tocar na bola, né? Ele deu sem tocar na bola. Mas ali foi bem ridículo, né? Mas tudo bem. Não, foi maneiro, pô. Não, não foi. O outro gol foi o... Que ele cobra escanteio, né? Só que isso aí também o Pelé nunca fez, né? Claro, não tem como fazer aquilo. Cobra escanteio ele mesmo. Ele meio cabeceou a bola pro gol. Mas, em compensação, o Pelé faz um gol chutando do gol dele no gol do adversário. É o gol de goleiro. Isso, gol de goleiro, porque ele agarra o pênalti, né? Isso, ele agarra um pênalti e, na sequência, já mete um gol faltando 45 segundos pra acabar o jogo. Isso, gol de goleiro vale 2. Vale mais, não, né? Não, porque faltou o gol. Faltou o gol que eu esqueci de falar. O gol de bicicleta do Didi. É verdade, ele faz um gol de bicicleta. Aí foi na hora que empatou o jogo. E aí, no final, o nego vai e chega pra ele e fala: e aí, cardeal, vamos assumir a presidência? E ele dá uma banana. É, ele, eu, cartola, aqui, ó. Aqui, ó, pum, e aí o filme termina com a banana. É, não, não, antes, na hora que banana. Ele tava levantando o braço pra fazer a banana, corta o filme. Ah, gente, né? É. Foi pra disfarçar. É porque banana era tipo um dedo médio, né? Do dedo maior, exato, né, cara? Banana, pô, era um tipo um dedo maior gigante. Exato. E aí o filme acaba, o goleiro Stallone come a Soninha, ou a Aninha, sei lá o nome dela, e acaba o filme. Só uma curiosidade desse cara aí, que esse cara que tá falando que é o Stallone, ele fez uma peça lá que chamava Rock Stallone, por causa da semelhança dele com o Stallone, né? Então ele participou ele fez essa peça lá por causa disso. E ele morreu aos 24 anos. Foi logo depois do filme, esse cara morreu de AIDS. Morreu de AIDS. Não era viado, não. Ele morreu de AIDS mesmo, mas não era viado, não. Caralho, eu ia falar isso agora. Deve ter morrido de AIDS em 80, né? Ele é namorado da Cláudia Magno. Que também morreu de AIDS, se não me engano. Só que morreu em 94. Caralho, hein, velho? Que medo, hein? Sinistro, né, cara? Nessa época era foda, né? Nessa época a AIDS matava de verdade, né, cara? Vamos juntos, vamos pra frente, Brasil. Fala assim, Jabulani, fala. Jabulani? É, não, mas fala assim, Jabulani. Jabulani. Olha aí. Caralho, velho, o Miotti. Tô muito ruim. O Miotti tá doente e incorporou o Cid Moreira. O Cid Moreira, fala aí, Jabulani, vai. Jabulani. Fala assim. Ah, Mr. M. É isso que eu falo agora. Ah, Mr. M. Agora fala assim. Back de buceta, vai. Que filho da puta. Calma, atenção. Agora que o Independência foi campeão, você aceita ser presidente do clube? Sim ou não? É! Sim ou não? Também. Cara, que vontade de dar uma coça nesse coelho, velho. Você ia falar que... Ai, que vontade de dar o cu. Põe o Tomás na linha aí, velho, que eu vou conversar com ele, vai ser agora. Você falou. Ai, que vontade de dar o cu. Ai, não, coelho põe o Tomás feio. Aí. Fala, bicho, cego faz dessa mulher, velho. Pelo amor de Deus. Tá foda, velho. Pelo amor de Deus. Ele não tem culpa que a mulher dele é uma desequilibrada maluca. Coitado dele. Pera aí, que a terceira... Caiu, tá caí. Bom aí, ô pobreza? Caindo, é o gato. É, vamos pagar uma internet, né, menino? Zona Leste é foda. É o gato. E também não tinha outra coisa, né? Além de novela no Brasil. Vai dizer que tinha outra coisa. Nessa não época tinha. A gente ainda tinha as pornos chechadas, né? Que tinha ainda o cinema nacional, tinha. Tinha, era uma merda, mas tinha. Não, mas eu tô falando assim, de, vai, você vai ligar a televisão, você vai ver o quê? Novela? Não tinha, por exemplo, séries, não tinha outras formas de você pegar atores e pegar diretores novos. Não tinha. Ou você cata porno chanchada, aquela bem lá do B, ou você cata global da novela. Não tinha muito da onde você pescar também. Não, de 80, Brasil, eu acho que só produzia Armação Ilimitada e Os Trapalhões, né, gente? Armação Ilimitada foi bem depois. Não, Os Trapalhões, a Armação Ilimitada é de 80. Né? É de 80. Não, é de... De 80. De 80, menino. Menina, você nasceu em 86, menino. Fica quieto. Nossa, velho, que bruto. Que isso, gente. Pra que ainda é isso, falou meu cara? Ano de nascimento errado. 84. Quer que fale mais longe? Eu falo. Ih, caralho. Tá rolando uma DR, bro. Uma DR pesada. Você viu? Você viu? Olha aí. Vai, Beck. Posso falar? Pode. Você na cabeça tá legal. Não, naquela época ninguém tinha dinheiro pra comprar duas televisões, só a família do Bruno. Quer ver, Bruno? Não, você tinha duas televisões em casa, não tinha? Peraí, eu tinha várias televisões em casa. Não, nessa época, em 80? Cada quarto tinha televisão. Aquela época, o professor ganhava bem. Ah, é verdade. Lá em casa não tinha duas televisões, não. Caralho, eu tinha um primo burguês e não sabia, olha só, velho. Na minha casa tinha uma colorida de 20 e tinha uma pequenininha, aquela preta e branca, que você carregava com 6 pilhas médias, sabe? Miotti tinha uma dessa. Tinha também. Era essa daí. Isso aí era o iPad de sua época. Era o tablet da época, cara. E era rádio e televisão. E tinha um antenão gigante que você tinha que ficar mexendo assim pra pegar a Globo. Quer ver? Vocês querem ver? Quer ver? Brunão. Oi. Como é que era a tua casa? Tinha 25 televisores. Falei. O mordomo James. Falei. E a sua mãe. Que também isso? Também tava lá. Tá? Mamãe ia assistir televisão na sua casa? Ia. Fazer outras coisas com o papai. Que isso? Somos irmãos! Yay! Beleza, que teu pai deixou uma grana pra você. Amanhã eu vou chamar o Rodrigo. Você na cabeça, tá legal. Pô, dá uma pena de ver como era o Maracanã. É pior hoje? Não, porra. Hoje o Maracanã não é mais o Maracanã. O Maracanã é outro estádio, né? Porque o Maracanã nunca podia ter sido mudado, porque ele é patrimônio, né? Ele é tombado. É tombado, pois é. E a FIFA mudou, do jeito que ela quis. É, não é padrão FIFA, tem que mudar. Senão não tem Copa. Então, porra, dessa época aí você viu o Maracanã como era mesmo, antes de qualquer reforma. Com a geralzona lá, que o povão ia mesmo. Pô, era muito foda. E também que tem esses filmes assim pra gente poder ver isso. Em 86 nós tivemos a Copa do Mundo, não foi? Foi no México. Que não foi essa Copa, eu não tô lembrado, mas não foi essa Copa que tinha a melhor seleção brasileira, não, né? Não, a seleção foi desclassificada nas quartas de final. Perdeu nos pênaltis pra França. É, foi isso aí. Pera aí, eu não sei o que é que eu tô mais besta, cara. Se a gente tá falando sobre esse filme, é uma menina saber disso. No que me pareço com o futebolista. Dessa vez eu chego lá, vai ter minha viradura. Mas o Garrincha era putão, hein? Tinha 500 mulheres. Meu irmão, Garrincha, ele tinha uma tromba. Tinha mesmo. Caralho, como tem um documentário. Disso? Porque um apareceu documentário. Na TV já essa porra. A piroca dele apareceu na TV? Apareceu ele tomando banho no vestiário. É tripé, credo, mesmo. Credo. Olha a Melina babando. Ele tava no chuveiro. Ele tava no chuveiro. Sacanagem, não. Era gigantesco. É mesmo. Era muito escroto. É mesmo, velho? É sim, é cara. Sério? Vai ter minha ditadura. Engraçado, é porque ela fala qual o minuto do filme, né? O filme só tem uma hora, porra. É verdade, né, velho? Graças a Deus. Só tem uma hora de filme. Graças a Deus. Não, ainda bem, né? Porque imagina se tivesse duas horas. Você na cabeça tá legal. Eu acho melhor você deixar essa história aqui, Leonardo, porque senão eu vou contar ela em outro podcast. Ele vai contar todo dia. E até eu vou gravar um vídeo e botar no Facebook. Essa porra foi contada antes. Tem até Twitter dessa merda. Foi criado sem pra quê o Twitter disso. Quem criou um Twitter chamado Pack de Buceta? Você. Eu? Foi. Não, na sua eu casa, não muito tempo atrás. Não, eu. A gente tava todos nós na sua casa e criou essa porra. Velho, eu nunca criei um Twitter Pack de Buceta. Criou. Sério? Sério. Caralho, não me lembro disso. Seu nome só rima com coisa legal. Cadeau, cadeau. E só serve pro bem, nunca serve pro mal. Cadeau, cadeau. Derruba a cartola na cara de pau. Cadeau, cadeau. Da nossa equipe ele é o maioral. Cadeau.